É, ligação está boa! É, bela cena! O que mais gosta destes fãs? Espera aí, eu já vos vou dar atenção, só um segundo. Aqui, vou fechar o meu computador. É, pessoal! É tanta gente! Pousa! Vá Olá, direto de terceira, sou o Nicolau, claro, trabalhei com ela. Olá, antes de mais, deixem-me 75 pessoas, 25. É, pô, isso está tudo a acontecer muito depressa. Olá, pessoas, tudo bem? Manda olá, abraço aos Açores. Tudo bem, tirei aqui um bocadinho do meu. Porque é que o meu amigo Diogo. Eu não posso falar e concentrar-me nas perguntas ao mesmo tempo. Tirei aqui um bocadinho do meu feriado para vir aqui falar um bocadinho com vocês. Fazer um direct aqui para o Facebook. Para o YouTube. E fazer tipo umas tipo facas ao vivo, perguntar, responder coisas e vocês perguntam e eu respondo, está bem? Um bocadinho aqui de. Para a gente passar aqui um bocadinho dessa nossa tarde. Bem, portanto, perguntem lá coisas e eu respondo. Agora vou começar a prestar atenção àquilo que vocês estão a escrever. Olá da Noruega! Noruega, isso é pouco já para caramba! Usas óculos, és bonito! Tem dias, amigo, tem dias. Quanto é que uma arroba de batatas com duas bananas em cima de um carro? Vocês fazem perguntas filosóficas logo para abrir assim. Pá, pá, pá! Afonso, és gay, muito gamer, és gay, mercado afirmado, um braço de Coimbra. Ei, abraço para Coimbra, adoro Coimbra. Ia lá muitas vezes. Qual é a diferença de uma sapataria e um forno? Ok. Olá do Brasil, que horas é que é aqui nos Açores? Não sei, amigo. Um quarto para as cinco. Ok. És açoriano ou açoriano? Um abraço de mãos, gostas de peito? Pô, vocês estão a lidar com. Este deve ficar cheio de calor já. Este deve ficar cheio de calor com essas perguntas. Mas pronto. Manda um beijo. Então, eu estou aqui com metade da testa cortada. Assim de repente fica melhor. Por acaso tenho fome. Fred PT. Por acaso tenho fome. Vamos fazer aqui um jogo. Vocês que digam qual é o número que eu estou a pensar. De 0 a 10, qual é o número que eu tenho a pensar? Quem acertar, eu mando um beijo aqui. Está bem? Começa já. 7. Oh, o tridente assustou logo. 7. Pá, algum só também. 7. O next. Oh, 7. Oh, porra. É assim tão óbvio. O número 7. 2,5. Era boa. Era boa. Era bem pensado. 5, 0, 4, 7. Tá bom, tá bom. Outro jogo. Vocês são como a 2. 7. Oh, muitos gente a acertar no 7. 69. É João, estiveste quase lá. De 7 para 69, aquilo é mais ou menos. Ok, vocês têm que fazer perguntas mais simples. Havia ali uma pessoa a fazer um testamento. Ah, lembra-te de quando a gente não sei que mais. Diz mama sem juntar os lábios. Mama, divertido. Não tens idade para o YouTube? Não tenho, amigo. Tenho idade para quê então? Diz-me aí, que quer saber? O que pensas sobre o jogo da Paleia Azul? Pergunta-me a Bruna. Eu não percebi muito bem essa coisa do jogo da baleia azul, mas qualquer jogo, independentemente da baleia, quer seja a baleia, quer seja o golfinho amarelo ou o elefante cor-de-rosa, qualquer jogo que implique que as pessoas se magoem a propósito de nada é estúpido. Portanto, esse é que é um jogo suicida, mas não, é estúpido, é estúpido. E eu não percebo muito bem o que é o que leva a uma. Não sei. A partir do momento que a pessoa chega a um ponto da sua vida em que olha para um jogo de internet e diz: Epá, sabes o que era fixe? Era fazer isso e matar-lhe no fim. De repente o problema não é. Bem, eu não sei. É muito complicado. Coisas. Quando é que fazes um programa para a RTP Açores, tipo os apanhados? Eu não sei. Tipo os apanhados, não sei se faria porque não é muito bem. A minha cena de fazer apanhados. Fazer coisas para a RTP Açores. Não sei, acho que a RTP Açores não está muito para aí virada. Eles gostam de coisas assim mais tradicionais. Gostas do Trump? Adoro o Trump. Ele é um gajo com muita piada. Pena que ele próprio não sabe que tem piada, mas se ele soubesse que tinha piada era melhor. Lembras-te do vídeo como deixar tristes os amigos? Já... Manda um abraço. Sou youtuber por tua causa. É, abraço, Radical Sports. És youtuber por minha causa. Fico feliz. Eu quero ver os teus vídeos. O que dirias aos Trumps quando é que vens a Sintra? Gostava de ir a Sintra. Um dos meus sonhos era fazer um espetáculo aí no continente. Fazer um espetáculo em várias cidades do continente. Mas ainda sequer sei como é que se começa a preparar uma coisa dessas, por isso eu nunca fiz. Aí à Sintra, e à Leiria, e ao Algarve, e à Lisboa, obviamente, e ao Porto, e à Guimarães, e há muitos sítios que vocês todos estão para aí sempre a dizer para aí, mas tens medo de quê? De baratas? Tens de baratas? Pronto. Chaves, Silva, vamos casar. Vamos, salves, Silva. Quinta-feira, dá-te jeito. Não tem nada para fazer quinta-feira, a gente se casava-se, ficava despachado. Helder, tá onde, hein? Olha, vai à Madeira. A sua Crispim. Ei, já fui à Madeira, amiga. Estive aí a atuar. Precisamente com no espetáculo do Crispim. Não sei quem vocês não foram ver, paciência, mas já estive aí. Em que. Ok. Manda abraço. E se passa muito depressa, percebo até que mudar de estratégia aqui. E a minha estratégia vai ser. Arranjar uma pergunta e ver devagar sobre essa pergunta, porque senão. Estamos juntados aqui em São Miguel com a net só um de upload. Amigo, é pano com isso. Ainda não dei essas. Ainda preciso. É por isso é que eu faço lives do meu telemóvel, porque se eu fizer do meu computador não consigo. E mesmo assim a ligação é fraca. Eles dão-me no máximo 1 MB de upload, estás a ver? Portanto, eu não consigo fazer. Eu faço do telemóvel e depois faço o upload para o YouTube. É estúpido? É sim, senhor. Mas é o que há. É o que há. Esta quilha, São Miguel. Você é de São Miguel, amigo. Quanto mais suicídios existem, menos suicídios existem. Ok. Ah, achas que tens apoio dos teus fãs relativamente ao lançamento de novo livro? Boa pergunta. Pergunta-me, eu não vi o um nome, passei muito depressa, mas pergunta-me se acho que tenho apoio dos meus fãs relativamente ao lançamento do meu novo livro. Ok. Como é que eu vou dizer isso sem ofender muitas pessoas? Não, não acho que tenha muito apoio dos meus fãs no que se refere aos meus livros, não. Mas também a verdade é que os meus fãs são fãs não por causa dos livros, percebes? Por isso eu até compreendo que não tenha assim grande apoio. É a mesma coisa do que, sem me querer comparar agora ao Ronaldo, as pessoas seguem o Ronaldo por causa do futebol e depois o Ronaldo diz assim: Ah, agora vou-me dedicar à coleção de selos. É natural que as pessoas que o seguem por causa do futebol se estejam a borrifar para a coleção de selos dele. Estás a perceber a lógica? Agora, gostava que me apoiassem mais na parte da escrita, claro que gostava. Que fossem mais pessoas aos lançamentos, que fossem mais, que comprassem mais o livro. Mas percebes porque é que não acontece. Percebeste? Fez sentido o que eu disse. Ok, next. Casacos racistas deviam ter direito à vida. Tudo a gente devia ter direito à vida, mesmo que sejam casacos. Agora, podem ser casacos estúpidos, mas pronto. Qual o teu prato preferido? Gosto imenso de pizza. Eu não sei muito. Meu vídeo está à venda online no meu site, elfimed.com, e está à venda nos hipers do continente, cá na região, e na livraria Solmar. É só encontrar, é só procurar, está bem? Como é que está o tempo aí? O tempo está bom, mas acho que hoje vai chover para caramba. Obrigado por teres perguntado. Já vieste aos Açores? Quando voltas a fazer as facas? Eu estou a fazer umas facas ao vivo. Tecnicamente, dá umas facas ao vivo. Youtuber também. Mulher, jogos. Visitavas? Na Mira. Visitem o canal dela, é muito giro. Ela faz vídeos sobre jogos de tabuleiro. Tipo Monopoly e coisas assim. Mas jogos assim altamente que eu não conhecia. Mas eu vejo os vídeos dela e acho muito engraçado. Porque essa é uma coisa completamente diferente. Visitem, acho que é na Mira. Acho bem. Quando vais à décima ilha, é adorável ir à décima ilha, fazer um espetáculo aí. A Fall River, no Canadá também. Toda a gente, tudo à parte onde houvesse açorianos, ia lá. Adorava. Mas é o mesmo que ia a Leiria. Nem sequer sei como é que se começa a organizar uma coisa dessas. Percebes? Elder, onde trabalhas sem ser no YouTube? Mas quem que te disse que eu trabalho no YouTube? Quem que falou na guitarra aí? Alguém falou numa guitarra? Pinta o cabelo. Podes crer. Se eu chegar aos 100 mil subscritores, vou pintar o meu cabelo de preto. Não, falas com as pessoas. Claro que falo com as pessoas. Eu adoro as pessoas. As pessoas são décima ilha Nordeste. Ah, mas geralmente quando se fala na décima ilha, fala-se na diáspora e não no Nordeste. Um abraço para o Tiago. Estuda bastante, Tiago. Olá, olá, olá, para programar. Oh, você come pão? Uou, pergunta de profunda. Você come pão? Tchacaramba. Adler, dormes com a pistola debaixo da almofada? Não, mas eu durmo com a almofada em cima da pistola. Bela piada. Olá, olá, olá. Objetivos para 2017. Objetivos para... Epá, um dos meus objetivos já era chegar aos 100 mil subscritores. Mas não é fácil. Não é fácil. Estamos quase em junho e não, ainda não cheguei aos 60 mil. Mas é que gostava de chegar aos 100 mil. Confesso que eu também sou péssimo em autopromoção e em coisas assim. Eu faço os vídeos, eu concentro-me só no fazer os vídeos, eu concentro-me pouco na minha promoção, em fazer vídeos com youtubers maiores do que eu, em estar nas redes sociais, em comentar e coisas assim. Eu sou péssimo em autopromover-me, por isso, pronto. Também o meu tipo de vídeos. São vídeos assim, um bocadinho mais. Pronto, as pessoas. Não, eu não estou aqui a fazer vídeos mais populares e eu percebo porque é que seja mais difícil conseguir. Onde conheceste o Dário Guerreiro? Moço Nunca Brasto. O Moço Nunca Brasto, poça, conheci quando a gente começou a fazer vídeos. E, na altura tudo só faziam vídeos em inglês em Portugal e comecei a fazer vídeos em português. E depois descobri que havia mais um maluco no Algarve a fazer vídeos em português e disse: Oh, que cena! E conheci-o por aí há 10 anos. Nunca o conheci pessoalmente, mas na internet por aí há já uns 10 anos. Salve seja. Um dos meus youtubers preferidos em Portugal. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Muito bem. Diz uma piada e aos subs dou um outro. Oh, hein? Qual é o teu modelo de guitarra preferido? O meu modelo de guitarras. Espera aí. Esta é a minha guitarra. É uma JD, não sei se vocês conseguem ver, e é uma das coisas que eu gosto mais de fazer é tocar guitarra. Eu não tenho tempo para tocar guitarra. E é isso. É de fazer um vídeo e ensinar o pessoal a tocar guitarra. Há de ser uma coisa engraçada. Já viste o meu canal? Não, já te imaginaste a chegar aos 10 milhões, claro. Qualquer pessoa que faz vídeos para a internet imagina-se a chegar aos 10 milhões ou aos 50 milhões. Mas eu não consigo chegar aos 60 mil, quanto mais aos 60 milhões. Ah, mas já agora, a guitarra que eu gostava mesmo, mesmo, mesmo de ter era uma Gibson Les Paul. Portanto, se não souberem o que é que eu me oferecer por Natal, uma Gibson Les Paul é agradecida, está bem? Olá, gostarias de... Marcelo Azevedo, gostarias de ir às outras ilhas? Já fui, amigo. Já fui a todas as outras ilhas, mais do que uma vez até. Já fui a Corvo, Flores, São Jorge, Faial, todas. A única ilha onde fui só uma vez foi a Graciosa. E como tal, gostava imenso de voltar. Está bem? Sabias que a minha avó de 89 anos ri-se contigo? Obrigado. Olá para a avó do quem não viu o número, passei muito depressa. Ah, diz uma piada e os subs dão notas de 1 a 10. Ok. Boa ideia, eu vou contar uma piada e vocês dão uma nota de 1 a 10, está bem? Ok, tenho é que pensar numa piada. Isso é daquelas coisas que uma pessoa sabe muito de piadas, mas depois na altura de conto uma piada e uma pessoa não se lembra. Mas eu vou ver se me lembro de alguma piada. Boa, 10, boa! O João Pina gostou da minha piada. E o Tony Carreira? O Tony Carreira. Olha, uma vez abri um espetáculo para o Tony Carreira, quando ele estava cá em Rabo de Peixe, e fiz uma atuação para cerca de 10 mil pessoas, para abrir o espetáculo do Tony Carreira. E foi muito fixe, porque as pessoas todas queriam ver era o Tony Carreira. Mas correu bem, e por acaso foi assim, a maior atuação que eu fiz foi abrir para o Tony Carreira. Foi espetacular. Manda abraço. Olá, já viste o meu canal? Não. Então, foi bela. Foi, Rabo de Peixe, foi muito fixe. Só que depois do Tony Carreira, quando chegou, as pessoas começaram a dizer Tony, Tony, Tony. Bom, e foi aí que eu me apercebi que as pessoas queriam mesmo era o Tony Carreira e não é. O que achas da nova casa dos YouTubers? Gostavas de viver lá? A nova casa dos YouTubers. Estás a falar do Want e aquele pessoal tudo. Os únicos YouTubers que eu conheço dali que eu siga é o Want e o. Acho que o Gato Galáctico. Acho é. São os únicos. Os outros não os conheço. Mas acho que é uma ideia espetacular, pá. Acho que são um pessoal que está a viver o sonho e fazem eles muito bem. Têm idade e têm tamanho suficiente para isso, força e que, olha, Certo, não há nada de mau nisso, siga. Mas não gostava de viver para lá, porque acho que a diferença de idades é muito grande, não ia correr bem. Sabias que és muito fixe? Sabia, a minha mãe está sempre a dizer isso, e a minha mãe, como não diz mentiras, portanto, só pode ser verdade, não é? Quem não gostava de ter uma Gibson Les Paul? O pessoal que toca Ibanez. Sei lá. Quem gostava, quem não gostava. Há de haver alguém que não gostava, não sei quem é, mas. Não sabia que era só perguntas sérias. Não, não é pergunta. Foste perguntar o que tu quiseres, amigo. Tá à vontade. Não precisa de ser perguntas sérias. Sabias. Sabes o que é que os anúncios não gostam? Hã? Viva a Ibanez. Ibanez é fixe, amigo. É gosto para caramba, mas eu não tenho dinheiro. Eu só tenho dinheiro para uma JD. Da Music Store, custou-me 100€ e é muito fixe, é uma bela guitarra. Ainda assinar vocês, eu vou, olha, o meu próximo vídeo, o próximo não, porque o próximo é amanhã, mas um dos meus próximos vídeos vai ser eu a ensinar o pessoal a tocar guitarra. Digam-se se queriam que eu fizesse esse vídeo, um vídeo a ensinar a tocar guitarra. Ok? Gostas de Nirvana? Gostava. Ah, de alguns dias pensas a largar o teu conteúdo a outras plataformas como. Olha, uma coisa. Boa pergunta. Alguém perguntou-me se um dia penso a largar o meu conteúdo para outras plataformas. Uma das coisas que eu tenho feito nos últimos vídeos é. Eu publico o meu vídeo no YouTube à terça-feira, mas depois publico o vídeo no Facebook à quinta-feira. Que depois cheguei a uma conclusão que. Da maneira que as coisas estão a correr no YouTube, é melhor começar a criar plateia, audiência em outras plataformas. E uma dessas plataformas é o Facebook, por isso é que eu tenho publicado também os meus vídeos no Facebook. Mas o Facebook é 1000 vezes pior em termos de vídeo do que o YouTube, porque a prioridade do Facebook não são os vídeos. E portanto a divulgação não corre bem, as pessoas não veem. Mas pronto, mas é-te publicado no Facebook também às quintas-feiras, ok? O Facebook rende dinheiro. Eu penso que não. O YouTube também não. Ok. Onde compraste o teu microfone? Comprei o meu microfone no eBay, para aí? Não me lembro. Só para ter noção, quanto custa o bilhete para outra ilha? Depende da ilha. Depende da ilha, amigo. Se fores para as Flores é um preço, se fores para a Terceira é outro preço, mas há-te entre os 80, os 100, 150, uma coisa qualquer assim. Se ganhasse o prémio Knock, Adder, se der like na live, pintas. É muito depressa, mano. Olha o Alfim, olha o Turtix, é quem sabe Turtix, mas é Roderick e os Sanctuary. Estás bom? Olha, ele comprou o meu livro ainda a semana passada, há 2 semanas. Diz lá uma coisa, a minha mãe que está a ver chama-se Carmen. Olá, Carmen, mãe da Maria Beatriz. Tá, tudo bem, a senhora, não sei se é a senhora, respeito a minha idade. Beijinhos para si. Ok. Quão grande é a tua genitália? Uma pergunta bastante pertinente. Acho que realmente é isso que é importante saber agora. O quão grande é a minha genitália? É mais ou menos. Ei? Porque é que a Miquelina, a Mimosa e Malhadas podes tratar-me por Turtix comigo também? Obrigado, Maria Beatriz. De nada, beijinhos para a tua mãe. Vês a Ilha da Madeira? Vês daqui. Quando o tempo está mais claro, a gente fecha assim os olhos, consegue ver a Madeira lá ao fundo. Manda beijo e olá. Beijo e olá, Leonor Ribeiro. O problema de fazer os lives, esses live streams. O problema de fazer os live streams. É que uma pessoa tem que falar sempre, uma pessoa tem que falar sempre, uma pessoa não pode parar de falar e é cansativo. Angola, é lá, isso é lá longe. Abraço para Angola, para Daniel. Gostarias de atuar com o Fernando Rocha? Não diria que não, mas não faço questão. Não é assim. Nunca foi o meu sonho atuar com o Fernando Rocha, mas também nunca foi o meu sonho não atuar com o Fernando Rocha. Quando é que vais à América visitar o Trump? Olha, era capaz de dar uma boa ideia para um vídeo novo. Elfie Med vai à América do Trump. Já viram? Hã? Só conhecer pessoal que votou no Trump e aquelas coisas assim, havia de ser um vídeo bem poeiro. Se eu tivesse orçamento para isso, obviamente. Devem imaginar, eu não tenho orçamento para ir aos Estados Unidos fazer um vídeo só sobre isso, mas pronto. Qual é o teu comediante favorito? Olha, para mim os comediantes é mais ou menos como a música, sabes? É tipo conforme o estado de espírito. Percebes? Estás a perceber a lógica? É conforme o estado de espírito. Mas se eu tivesse que escolher, seriam aqueles, sei lá, os Monty Python, como é óbvio. Mas assim, comediante mesmo. Olha, tentando, que agora não me lembro de nenhum, já viste? O Dimitri Martin. Gosto do Seinfeld, só tantos. Olha, meteram-me a vontade de tocar. Só um segundo. Eu estou a fazer uma live para o telemóvel e alguém está-me a ligar para o telemóvel. Espetacular. Arfimed, diz rápida, peixe acha. Ah, que piadinha. Ui, atende. O Afonso, queres ouvir a minha conversa? Queres ouvir a minha catacana? O que achas do Tiagovski? Tiago, eu conheço o nome, mas não sigo. Porque é, houve algum problema com ele. Onde vais estar nas últimas semanas de agosto? É em princípio cá. Manda abraço para Angola. Já mandei, Daniel, abraço. Gostas de K-pop? Não, mas gosto de gente. É parecido. Helder, onde está o póster? Ah, já vieste a Portimão? Já. Não, não. Estive na Albufeira. Esse verão passado. Olá, olá! O que é que dizes? O que tens a dizer do jogo da Baleia Azul? Já falei sobre isso. O Pires diz: és lindo. Concordo contigo, Pires. Tens razão. Qual o teu próximo invento? Invento. Event! Não percebi. Quando é que vens ao Canadá? Oh, era lindo. O Canadá é um dos meus países preferidos. Adorava ir ao Canadá. Já veio ao Brasil? Nunca fui. Adorava ir ao Brasil. Adorava ir a tudo ao lado. Vende bem. Pensam de bem, adorava ir a tudo ao lado. Alfimed, arranjo lugar nas Furnas. Ok. Um abraço para a Madeira. És do Porto, Benfica do Sporting. Sou de Santa Clara, amigo. Cá dos Açores. Santa Clara, a minha equipa preferida. Eu adoro Santa Clara. Está bem? Tá bem. Já fui a Londres, já fui, sim senhora, e gostei, adorei, foi das melhores viagens que eu fiz. Foi a Londres, é espetacular. Helder, o Hitler arranjou lugar nas Furnas, agora é pago, agora é mais fácil de arranjar lugar nas Furnas. Já comeste pão da casa de Ponta Garça? Não, não, eu não conheço nenhuma casa em Ponta Garça, por isso. Parece o Donald Trump, vou levar isso como um elogio, acho ver. Já foste à Alemanha? Não, mas gostava de ir. Rio de Janeiro, ok. Ah, onde está o póster da EBS do Nordeste? Não está aqui, mas está guardado lá dentro. És de Santa Clara, já te aconteceu alguma coisa sobrenatural? Já. Eu sou uma pessoa muito dada a sonhos, sabem? E já me aconteceu pelo menos 3 vezes sonhar com a morte de alguém e dali a algumas semanas essas pessoas morreram. Já os meus sonhos. Eu já fui pesquisar sobre isso e a pesquisa, que eu não sei nada dada a essas tretas sobrenatural, mas a pesquisa, cientificamente mais credível que arranjei foi de alguém que disse que as pessoas quando são muito, muito, têm boa percepção àquilo que acredita à volta de, àquilo que se passa à volta delas. Quando as pessoas se apercebem das coisas, o cérebro junta as peças do puzzle e deduz o que é que vai acontecer dali a uns tempos. E no subconsciente depois nós sonhamos com isso. Vocês estão a perceber a lógica? Que é, por exemplo, agora, a minha guitarra está aqui e eu ponho-a aqui mal. Percebem? E no meu subconsciente eu percebo que ela vai cair, apesar de meu consciente ainda não ter chegado a essa conclusão. E então, eu já à noite sonho que a minha guitarra caiu. E amanhã, bomba, a minha guitarra cai. Pronto. Ou seja, não é magia, nem é nada de sobrenatural. É o meu cérebro a trabalhar mais depressa do que o meu raciocínio. Fiquei cansado com essa conversa. Ok, estou aqui há 24 minutos. Ok. Sonha comigo. Ok. Helder, se vieres à Madeira, cala a boca. Ok. Isso é o gajo a falar com ele lá em cima. Gostas de Portugal? Adoro. Portugal é o meu país. Adoro Portugal e só emigrava se tivesse mesmo que ser. Lembras-te bem, assim de repente, não? O que acontecia se muito fosse dominado por aliens? Depende dos aliens, não é, amigo? Não sei, se eles viessem chateados por aí fora, era capaz de correr mal. Prefiro a Cafeira, ok. Se vier ao Brasil, venha para a região norte. Ok, combinado. Se for ao Brasil, leva à região norte, ok? Porque é que os pernil... Oh, right. Explica a piada. Isso é muita gente. Muito pessoal. Blá, blá, blá, blá, blá. Já provaste belicas com molho de naião? Não, não. Ainda não, porque esse é o guia. Alfie, mano, roubaste o meu nome. Adler, um nome bonito, amigo. Adler. Gostavas que te dessem uma passagem para o Rio de Janeiro por 2 meses, conteúdo pago. Então não, manda vir. Oh, conteúdo pago é ele lá. Mas porquê por 2 meses tão específico? Porque não por 4 meses? 1 mês e 3 dias. Vais publicar live no canal? Sim, vê. Quando acabar, vê publicar no canal. Vai sair mais vídeos do Sul feito nos Açores? Eventualmente vai. Não tenho nada planeado, mas eventualmente deve sair. Ok. E explica a piada da vaca. Qual é a piada da vaca? Qual é a piada da vaca? Alguém que me diga qual é a piada da vaca? Éder, porque é que a vida existe? Porque criaste um canal em inglês. Aí fiz um vídeo a explicar isso. Porque é que eu fiz um canal em inglês? É porque eu estava a precisar de um. Eu já faço vídeos para o meu canal para aí há uns 10 anos. Eu estava a precisar de uma coisa diferente, de um desafio diferente. Sempre quis fazer coisas em inglês. Sempre pus legendas no. Sempre tentei pôr legendas e sempre achei que havia todo um potencial nos meus vídeos em inglês. Opa, e eu tenho dezenas e dezenas de guiões em português, portanto o texto está feito, é mesmo só filmá-los em inglês e é o que eu estou a fazer. Não tenho qualquer tipo de expectativas para o canal em inglês, estou a fazer mesmo porque gosto. Se acontecer algum milagre e acabar com 10 milhões de subscritores, porreiro. Se não acontecer nada e ele continuar como está agora, porreiro também, é mesmo pela diversão, ok? Quando é que vais fazer um espetáculo na Beira Grande? No ano passado fiz dois. Aciono. Hei de fazer algo. Também. Espero ver. Quando é que vais à Madeira? Já estive lá. Quando é que vens ao Porto? Também gostava muito. Onde está a mesa? Quero vê-lo. Qual mesa? Qual mesa? Hã? Mesa. Como te sentes ao ver que os números que tens não são os adequados para a tua qualidade? Boa pergunta. Gostei dessa pergunta. Como é que eu me sinto ao ver que os números que eu tenho não são adequados para a minha qualidade? Pronto, estás a partir do pressuposto que eu acho que tenho mais qualidade do que aquela que os números indicam. A verdade é que eu acho, e não vai ser, não há forma bonita de dizer isso, sem que soe mal, a verdade é que acho que eu merecia mais subscritores do que aqueles que têm e mais visualizações do que aqueles que têm. Eu acho que a qualidade dos meus vídeos e o trabalho todo que eu tenho, que eu faço vídeos todas as semanas, não é fácil tento sempre manter o nível de qualidade. E depois torna-se às vezes frustrante ter muitas qualidade e ter os vídeos com 3 mil, 4 mil e 5 mil visualizações. Quando eu vejo vídeos piores, obviamente, a terem mais grande. Mas a verdade é que apesar disso me deixar uma certa mágoa, a verdade é que eu não faço isso pelos números, porque se fizesse já tinha deixado de fazer vídeos há muito tempo, percebes? Eu faço isso mesmo pelo gosto. Eu gosto de fazer vídeos. Ou seja, mesmo que eu tivesse ainda 3 mil subscritores, como tenho no canal inglês, eu continuava a fazer porque eu gosto de fazer vídeos e é isso. Gostava de ter mais subscritores, claro. Gostava de ter 300 mil visualizações por vídeo. Gostava, mas é isso. Todos os seus serviços têm qualidade. Até mesmo, pá. Vem fazer um espetáculo em Portugal. Ok, eu vou sair dos Açores e vou para aí, para Portugal, fazer um espetáculo, ok? Quando é que vais fazer um espetáculo na Povoação? Quando me convidarem, ok? Faz uma piada. Tens o sininho ativado na mira, hein? What is life? Ah, já bebeste leite azedo? Já! Horrível! Qual o teu youtuber favorito? O Nelson pergunta. Em Portugal, a nível mundial, tens que ser mais específico. E se a vida for um sonho e a morte nos acordar? Matrix. Animes. Eu não vejo anime, amigo, não vejo. Adler, se eu me comesse, ficava com o dobro do meu tamanho, eu iria desaparecer completamente. Fogo, por acaso. Boa pergunta, eu não sei. Ah, qual é o seu youtuber favorito a nível mundial? Olha, eu sigo bastante, amigo. Eu tenho muitos youtubers que eu gosto de ver, mas se tivesse que dizer, olha, aquele youtuber que eu vejo quase religiosamente, sei lá, o Philip DeFranco, gosto de ver. Identifico-me com a maior parte das ideias dele. Seria assim dos YouTubers favoritos. Depois, os outros YouTubers é um bocado. Às vezes perco o interesse e deixo de ver durante uma temporada e depois começo a ver outra vez. Tipo os Smosh, assim. Por exemplo, os Smosh é daqueles que de repente deixo de ver durante 6 meses porque farto. Ou seja, aparecem tantos YouTubers tão depressa que é difícil de ter um favorito. Helder, se tivesse. Ok. Se pudesse escolher ser rico e ser feliz. Se pudesse ser rico e ser feliz, escolhia ser rico e ser feliz. Ah! Tens animais, Aptimed? Não, não. Adoro cães. Adoro cães. Mas não tenho espaço em casa para ter cães. E por isso eu prefiro não ter animais do que ter animais sem ter as condições certas para ter os animais. Eu gosto demais de animais para ter animais sem ter as condições certas. Percebeste? Ok, tens que dizer Pirocossauro na live. Já disse, ok? E agora em Portugal, o meu youtuber favorito em Portugal. Tenho vários youtubers favoritos em Portugal, mas lá está. Se eu tivesse que escolher um que veja os vídeos religiosamente, seria talvez o Moço do Cabresto. Daqueles que é pá, que tem mesmo que sem não vi, sem passar 3 semanas sem ir ao YouTube a ver as últimas 3 semanas dos vídeos deles, a ver. Seria eventualmente o Moço do Cabresto. Gosto imenso do canal BP, o Bruno Pinha, apesar de fazer poucos vídeos agora, mas também é o tipo de humor com o qual eu me identifico bastante. É esse tipo de humor assim. Qual a tua posição em relação às drogas leves? Boa pergunta, amigo. A minha posição em relação às drogas leves. Eu pessoalmente não gosto de drogas, nem leves, nem pesadas, nem mais ou menos, porque não, nunca, nunca, não fumei, nunca, nunca, não me interessa. Mas eu acho que as drogas leves, há coisas que são piores do que as drogas leves e que são legais. Tipo, qualquer pessoa com 16 anos pode ir comprar uma garrafa de whisky à loja, que deve fazer pior a nível de efeitos e de tudo do que a maior parte das drogas leves. Portanto, ao nível das drogas leves, eu acho que devia ser a opção de qualquer um. Pronto, mas pronto. Não tenho assim também grande opinião sobre isso. Mas gostas de fazer legs? Não. Não, não. Jogas algum jogo? Sou um telemóvel, amigo, não tenho jogos para fazer mais nada. Olha, uma boa pergunta. Jogas algum jogo? Leva-me a uma outra pergunta que costumam fazer muito, que é: como é que tens tempo para fazer vídeos? Oh, Adler, vocês aí nos Açores não têm mais nada que fazer, é? Eu vou explicar uma coisa. Aqui nos Açores, os dias têm as mesmas 24 horas que têm no resto do mundo. Como é que eu tenho tempo para fazer tudo o que eu faço? Deixam de fazer outras coisas. Abdicam de outras coisas. Exemplos. Já não vou ao cinema há 4 anos. Não tenho tempo de ir ao cinema porque eu faço vídeos. Não tenho PlayStation, não tenho Xbox, não tenho jogos. Porquê? Porque ocupa muito tempo, percebem? Ou seja, como é que eu tenho tempo para escrever livros e fazer vídeos e isso tudo? É abdicando da maior parte das coisas que eu gosto para ter tempo para fazer outras coisas que eu gosto. Portanto, esse pessoal que vai para a universidade e diz agora não tenho tempo, e o pessoal que trabalha diz agora não tenho tempo, tens tempo? É deixar de jogar PlayStation e deixar de ir ao cinema e essas coisas assim, ok? O que achas dos Senhores dos Anéis? Adoro, adoro os Senhores dos Anéis. Adoro, adoro, adoro. O que achas dos imigrantes brasileiros? Não acho nada de mal. Conheço alguns, são todos porreiros, negativo nenhum. Aliás, os imigrantes em geral, não tenho problemas com eles. Mandem-nos os vossos melhores para cá. Gostas do Want? Gosto, não é dos meus youtubers favoritos, mas não, não, também não desgosto. Vejo o vídeo, lá está, é daqueles que de repente passa uma temporada sem ver, de repente vejo 5 vídeos de seguida e acho piada. Mas sim, acho que tem bastante talento, faz a edição que ele faz é espetacular, os vídeos que ele faz dão bastante trabalho e acho que sim, acho que força aí. Já entraste em algum filme? Já entrei em séries, amigo. Já entrei em séries para a televisão, papéis pequeníssimos, tipo 5 falas, e já tive essa experiência e gostei bastante. Mas ao nível das séries para a televisão e tudo, Há o problema da minha pronúncia. Entrei uma vez numa série para o canal 1, e depois no produto final eles dobraram a minha voz. Não sei se vocês ouviram isso. Ou seja, entrei, falei assim, até tive o cuidado na série de falar com mais devagar e dizer tipo: cuidado, vem alguém, vocês têm que sair daqui, não sei quê. E os gajos lá dobraram uma pronúncia, o que é extremamente estúpido. Porquê? Por duas razões. Aliás, antes disso, eu não levei mal que tenham dobrado a minha voz para um português mais mainstream. Mas achei mal primeiro se o realizador no sítio achava que a minha pronúncia estava muito cerrada, ele tinha dito e eu tinha tentado melhorar. E depois, eu acho que existe um grande preconceito em relação às pronúncias no que se refere à ficção nacional. Se vocês virem em inglês, aparece num filme um gajo americano, depois aparece um gajo a falar inglês de Inglaterra, depois aparece um irlandês e um escocês, tipo quatro pronúncias no mesmo filme. E ninguém leva a mal. Em Portugal, basta que apareça alguém com uma pronúncia diferente, os gajos dobram. Porquê? É a mesma coisa que aparecesse um ator irlandês num filme americano e os gajos dobravam o irlandês. Não faz sentido nenhum. Mas pronto, mas enfim. Até porque acho que a minha pronúncia é perceptível, e se entrasse em ficção nacional, obviamente que eu tentava falar ainda mais assim, de uma forma mais perceptível. Mas pronto, os gajos dobram a nossa pronúncia, vêm filmar para os Açores e dobram a pronúncia dos micalenses. Não, acho que não faz sentido. Repito, é a mesma coisa com um ator irlandês ser dobrado nos Estados Unidos. Enfim, como te sentes sendo o homem mais bonito dos Açores? Puf, amigo, se sou o homem mais bonito dos Açores, que eu estou a dizer de estudos. Bom, estamos aqui há 37 minutos, quase 40, está quase na hora de bazar, que tem que bazar. O que achas do Arwan Félix? Não sei isso o que é, amigo. Explica a piada da vaca. Ai, alguém já me está a pedir para explicar a piada da vaca desde que cheguei, e eu nunca apanho a piada da vaca, que anda muito depressa. Acreditas em unicórnios? Ah, já agora, deixa-me ver aqui o super chat, ver se ativa algum super chat. Deixa eu ver. O Folha de Papel fez-me um super chat a dizer: diz olá ao Mecão. Eu nem sequer tinha visto Folha de Papel. Desculpa, super chat para Folha de Papel. Olá para o cão do Folha de Papel. Eu esqueci-me de dizer que isso tinha super chat. Folha de Papel, obrigado, amigo. E desculpa, eu não te disse nada mais cedo. Mas um olá para o teu cão, Folha de Papel. Tá bem? E obrigado por super chat. Vocês estão a ver, é o que eu estava a dizer há bocadinho. Eu sou péssimo em autopromover-me. Uma das coisas que eu devia ter dito logo no início é: pessoal, super chat, e façam perguntas, e o super chat, e coisa e tal, e eu respondo, e o money, e o dinheiro, e coisa. Mas eu sou péssimo a promover. Esqueci-me completamente que havia um super chat aqui. E já havia pessoal aqui a fazer super chats, e eu esqueci-me. Deixa-me ver outra vez. Não, agora já não tem mais. Pois, se não estava a responder os super chat, é claro que o pessoal não faz super chats, mas pronto. Deixa-me ver os normais então. Agora muito depressa. Se dessem. Eu tinha ali uma pergunta que parecia engraçada. Se dessem 1 milhão de euros para o teu canal, o que é que eu fazia? Acho que era isso. Eu não sei. Passei tão depressa que não percebi. Olha, mas se eu tivesse muito dinheiro para o meu canal, o que é que eu fazia? Epá, tanta coisa que eu fazia. Dedicava-me 100% ao canal, obviamente. Tentava fazer vídeos diários. Eu tenho tantas ideias, que se me dedicassem exclusivo ao canal era um espetáculo. Mas pronto, eu não tenho tempo para isso. Ah, se dessem 100 milhões de euros para pagar o meu canal, eu pagava. Ei, amigo, eu pagava por metade desse dinheiro. Pousa. Ah, explica a piada quando vais ao continente, se perguntam se a vaca está no bolso. Ei, ok. Ok, mais. Mais, ok. Já foste a vídeo. Não fui, adorava. Eu gostava de ir a vídeo. É uma das coisas que eu gostava de fazer. Mas há sempre dois problemas. Primeiro, eu tenho o Oceano Atlântico aqui no meio. E segundo, Eu sou uma pessoa que trabalha coisas assim, portanto, para mim, ir à vídeo não é uma coisa tipo sai de manhã, vê à vídeo e depois vem para casa, não é? Eu tenho que ir de avião e passar 2 noites num hotel e de repente tirar 4 dias de férias, ou seja, é uma coisa sempre puxada, mas eu adorava aí. E ainda estou a ver de repente se vê ano, ainda não tenho coisas, mas ando a tentar organizar a minha vida nesse sentido. Mas eu depois já acho que vou me sentir meio velho lá. Pessoal tudo nuvem, pessoal, yo, brother, ya, yo, brother, e ele lá, tipo, tudo velho, olá, pessoas, tudo bem? Por isso eu não sei também se me enquadro muito ali na cena, enfim. Faz unboxing de 5 coisas estranhas, quanto mais suicidas, já tinhas dito isso, ok. É. Vais à NAC, vê, és youtuber, ok. Explica a piada da vaca, quando vais, ok. A piada da vaca, é estúpida, pronto. Quando vais ao continente, se perguntam que a vaca está no bolso. Isso é uma piada que me saí na altura, não tem nada de especial. O que é que achas da notícia do Trump querer reivindicar a ida da cera? Isso não é uma notícia, isso é daquelas notícias falsas que não tem taralhinha. Acho que o Trump quer reivindicar outras coisas. Isso passa rápido, mas podes crer, amigo! Quanto dinheiro já gastaste? O que é que te faz fazer vídeos? Quanto dinheiro já gastaste fazendo isso? Boa pergunta, gato! Gato radical. O que é que me faz o dinheiro? Já gastei bastante dinheiro. Eu já percebi, filho do papel, não fizeste o super chato, mas obrigado. Se fizesses, agradecia-te. Mas não fizeste, não faz mal. Aliás, eu não tenho super chatos. O dinheiro que eu já gastei alguns milhares entre câmaras e microfones e cenários e fundos verdes. E uma das coisas que me ajuda bastante são os meus patronos. A ver recebendo algum dinheirinho dos patronos, pá, não chega a 50 euros por mês, mas a ver para onde esse dinheiro e é esse dinheiro que eu depois vejo onde para investir. Foi com o dinheiro dos patronos que eu investi no fundo verde, que eu acho que melhora bastante a qualidade dos meus vídeos. Foi com o dinheiro dos patronos que acabei por investir também nas luzes. Ou seja, é isso que eu vejo. Mas pronto, mas se eu tivesse que dizer, pá, uns bons milhares. Só a câmara custou-me cerca de 1000 euros na altura, portanto. Tenta falar sem stack açoriano. Sem sotaque. Ok. Como é que eu vou falar sem sotaque açoriano? Não te intimides por causa. Não, não. Se me intimidasse, não. Ok. Podes receber money para okay. Quê? Queres que eu tente falar sem sotaque? Como é que eu vou tentar falar sem sotaque? Quantos instrumentos musicais tocas? Olha, toco guitarra, baixo, toco bateria e contrabaixo. Toquei muito tempo no contrabaixo numa tuna. Ok, percebeste? É isso que eu faço. Contrabaixo. Tentei tocar piano, tentei aprender a tocar teclas, mas nunca atinei. O que achas desta fase do YouTube? Como assim? Como assim? Como assim? Manda um abraço para a minha mãe. São! Beijinhos para São! Do Andrevski. Falas alemão, és Illuminati. Ok. Pessoal, eu vou-me começar a despedir agora, está bem? Também estou. Por isso, quer dizer. Fala português dos Açores. Ok, já vês falar do jogo da Baleia Azul, já falei. Olha, a minha irmã fica com ciúmes. Beijinhos para a irmã da Maria Beatriz e para a mãe dela, está bem? Explica a piada da vaca quando vai ao continente se pergunta se a vaca está no bolso. Ok, o pessoal está-se a passar com a piada da vaca. E essa piada da vaca foi só porque no continente é a qualquer lado, relacionam muito os açorianos às vacas, porque nós cá temos muitas vacas. E então, sempre que eu vejo os Açores, alguém pergunta: Mapa, e as vacas? A primeira coisa que as pessoas me perguntam no continente é: e as vacas? Onde é que está a vaca? Trouxeste alguma vaca? Mas eu no vídeo disse isso na brincadeira, porque nós não levamos a mal que nos associem às vacas. Que nós adoramos as nossas vacas e para nós é um orgulho as vacas. Agora sim, eu recebi um super chat, pouça, do W Kamikaze Gaming a dizer: usa isso para comprar uma gama. Estão ficando cá. Obrigado, W Kamikaze Gaming. Visitem o canal dele, porque ele fez-me um super chat, que eu acho que foi o primeiro e o único daqui. Deixa-me ver. E espera aí. Exatamente. É, tive um super chat, 2 euros. Já dá para me. Como é que se diz? Para me pagar a internet que estou a usar para mandar isso para o YouTube. Obrigado, amigo, pelo teu super chat. Tens um lugar especial no meu coração, ok? Mesmo agora que eu estava-me a despedir, apareceu-me um super chat, espetacular. Enfim, acreditas em unicórnios? Acredito. Em unicórnios, em policórnios, em duocórnios, tudo. Acredito em tudo. Porquê é que eu não gosto de estudar? Não sei, amigo, mas devias gostar. Toco a guitarra na live. Eu já toquei a guitarra, mas ela não está ligada ao. Ela não está ligada ao amplificador. A única coisa que eu consigo fazer é vir aqui e fazer assim, ó. Ok? O W Kamikaze Gaming. É por teres respondido a umas perguntas das facas há uns anos atrás. Poça! E 10 anos depois tu dás-me um super chat. Já viram? Karma! O karma é assim. O karma dá a volta. Eu respondi a uma pergunta dele há 10 anos atrás e ele hoje deu-me um super chat. O karma é espetacular. Ok. Achas que São Miguel é o melhor sítio para se viver? Claro! Completamente, completamente que é o melhor sítio para se viver. Eu não vivia em mais lado nenhum, a não ser que rebentasse um vulcão e tivesse que sair daqui. O que não é assim tão. O que não é assim tão. Improvável como isso. Obrigado por responder à piada da vaca. De nada! Se houver mais algum super chat por aí, força, ok? Que até cá para as curvas. Podes contar uma história para adormecer dois. Adorei, por acaso. Foi um vídeo que eu gostei mais de fazer, mas que deu muito trabalho, por isso não deve haver um 2, não. Conta piadas, ok. Andas, relacionas-te como um velho ou como um adulto? Relaciono-me como um jovem. Melhor sítio para visitar nos Açores, São Miguel, que é a minha terra. Qual é a minha comida favorita? Eu gosto imenso de bacalhau à Brás, mas eu sou uma pessoa que infelizmente gosta muito de junk food. Infelizmente. Manda beijos para a minha esposa que nasceu em São Miguel. Como é que ela se chama? Que já monte. Nelson. Nelson. Nelson. Nelson. Deve ser qualquer coisa Pinheiro. Supunho. Por favor. Yes, por favor. A chegar aos 4 mil. Pronto. Pessoal, melhor música dos Tonidos. A melhor música dos Tonidos é a música do amor. Que fui eu que escrevi a letra. Não, estou a brincar, eu gosto imenso do Corrido das Ilhas, a minha música preferida, era a música que me dava mais gozo a tocar. Eu gostava imenso para caramba. Pessoal, vamos embora. Se não houver mais nenhum super chat por aí, vamos embora. Imita os brasileiros a falar. Como é que se imita o brasileiro, cara? Não sei imitar. Eu já fiz um vídeo, um canal em inglês, de repente faço um canal também em brasileiro. Pronto, isso é o meu melhor brasileiro, amigo, desculpa. Manda um olá para o Ricardo Cardoso. Olá, Ricardo Cardoso, tu és muito bonito. Achas que a religião é tão forte nos Açores e é em excesso? Não sei, amigo, nunca pensei nisso. Ana Mota! Beijinhos para a Ana Mota, que é a mulher do Nelson Cordeiro. A religião dos Açores tem um peso muito grande, tem. Mas a nossa religião, a nossa postura cá com a religião, acho que é uma postura muito pacífica. As pessoas gostam e seguem, não é assim nada. Ninguém se mata por causa da religião, portanto. As pessoas são felizes, deixam-se de ser felizes. Sou brasileira, falas bem brasileiro. Obrigado, Bruna! De repente faço o canal em brasileiro, então. Enfim, pessoal, gostei. Deixa eu ver se tem mais algum super. Não, o super chat, quando as pessoas falam super chat, aparece concursos. Eu não sabia. Por isso eu não tinha, eu não sabia. Por isso é que eu não esqueço. Portanto, se tiver mais algum super chat, façam agora. Acalem-se para sempre, está bem? E vem mandando pessoal, gostei imenso, daqui a quase uma hora. Adorei esse bocadinho. Bem para o Brasil, ok. Você imitou os cariocas. De repente, deve ter imitado alguém, amigo. Eu não, mas eu não sei falar. Que é isso? Desculpa. Quando vier conhecer-te, Carmélia, Bruna, abraço. Qual é o teu nome de MEI? A religião existe nos Açores. Ah, Zina P. Ah, amiga, não percebi a tua piada. Desculpa, Zina P. Me terceiro dia, exatamente. Eu sou o marido da Bruna. Jordana, um beijinho para a Jordana. E tchau, Jordana. Ah, ficou a faltar a piada. Esqueci-me da piada. Deixa-me ver se me lembro de uma piada assim de repente. De uma anedota. Não me lembro, amigo. Eu senti a pressão. Eu senti a pressão e não me lembro de nenhuma anedota. Ah, pessoal, gostei muito da sua cadeia, é sério. Obrigado ao especial ao W Kamikaze, acho que é assim, não sei se é user assim, por teres feito um super chat, amigo. Ajuda bastante. Amanhã há vídeo novo. Esqueci-me que hoje é segunda-feira, quer dizer que amanhã é terça-feira. MLG Motherfucker, posso contar uma dota? Conta-me. Portanto, amanhã há um vídeo novo. É um vídeo daqueles mais simples, que é liguei o computador e fui reagindo a coisas, que são mais fáceis de fazer do que os vídeos com texto e princípio, meio e fim. Portanto, foi um vídeo que eu fiz, estive a fazer agora, e por isso é que lembrei-me de fazer aqui a live. E amanhã sai vídeo novo, não se esqueçam de estar lá, de ver o vídeo, sai às 4h30. Gosto muito de vocês todos, vocês são os meus pipus. A grande piada de fazer vídeos aqui é mesmo interagir com vocês. Há bocadinho disse, eu faço os vídeos porque eu gosto, não faço os vídeos pelos números. Esqueci-me de dizer que a razão pela qual eu gosto de fazer os vídeos é porque sei que vocês estão aí desse lado a ver os vídeos, porque se também se eu fizesse vídeos para ninguém ver, what the fuck, né? E pessoal, muito obrigado por vosso tempo aqui comigo. Um grande beijinho para vocês todos. E não se esqueçam de ver o meu vídeo novo amanhã, está bem? Adorei, faço mais lives. Ok, pessoal? Eu vou tentar fazer mais lives, está bem? E vocês façam mais superchats. Porque gostei de superchats. Pô, fez-me o dia, a sério. Fiquei muito contente. Foi tipo 2 euros, mas gostei de saber que há pessoas tão disponíveis a fazer isso. Beijo, Chaves Silva. Pareces muito gira na fotografia, está bem? O Eric Amaral diz: vamos gravar um vídeo. Tá bem, ok. Pessoal, tchau. Beijinhos. Vou desligar dentro de 3, 2, 1. Vejam o vídeo amanhã, ok? Tchau.